sintoniza a Radar. Neste caso, a última da semana entre as 23 e a 1 da manhã para Viriato 25. Viriato 25 é a nova Toca do Lobo, uma espécie de nova Hora do Lobo na pontinha da antena Radar 97.8 MHz. God bless. Hiato 25, as iniciais de mais uma dupla hora, a última da semana 23, uma da manhã, ligando sexta a sábado, vai servir de banda sonora ao filme Deja Vu Live, CSNY, David Crosby, Stephen Stills, Neil Young, Graham Nash, com a fibra de Neil Young foi este Roger and Out, o espírito mesmo dos velhos CSN, ainda antes do Young se acrescentar, fica também neste Find the Cost of Freedom. Things right that have come consulta as iniciais de Viriato 25, edição sexta para sábado na pontinha da antena Radar 97.8 MHz. Também emissão online www.radarlisboa.fm. Tudo em clima ao vivo. Crosby, Stills, Nash & Young, banda sonora para o filme Déjà Vu Live, de que recuperamos os títulos Roger and Out e Find the Cost of Freedom. Depois, reclamando um dos lugares de sucessão, Bonnie Prince Billy, do álbum Is It the Sea. Bom fim de semana, é o que isto quer dizer. Assim se completou o leque de soltas do arranque de Double Hour de Viriato 25 de hoje, assinado Riff, este tema de genérico, nunca esqueçam, Sunrise Shakers. Sunrise Shakers. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China. Na Radar FM. Tirolinhas vem ou chega mais daqui a pouco, aproximadamente 10, 11 minutos. É a última inserção da semana para a rubrica de Ana Cristina Ferrão, dedicada neste caso e esta semana ao Alentejo, a recuperação do primeiro tema que inaugurou Tirolinhas há cerca de um ano atrás, quando o Viriato 25 nasceu aqui, na pontinha da antena Radar. this every day, just to drive to my baby. Rupert says sixpence each day. Shall I try my baby every way? O tema do Riff, Sun and Rise Shakers, fazia parte exatamente da mesma banda sonora de onde retirámos este Magic Buzz, velho original dos U, mas aqui entregue pelos Swift Driver. Referimos-nos à banda sonora de um velho filme, hoje de culto, Day Tripper. Isto porque esta menina estouvada nos enganou há pouco. Lonely Drifter Cavern. This world is crazy. Yes, that's what it is. And here we are now, far away from the city. Don't we look pretty? Wish I had a yoko laila, oh laila, oh laila, oh laila. Wish I had a yoko laila, oh laila. The roses came in early July. I knew I had to see you one more time. When all the fields are green, even though we know it's a passing time, 'cause we will jump back on our trains to the city where we came from and wave goodbye. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Under shadow in you call.

Feriado 25, noite dentro do radar, noite de sexta para sábado. E enquanto caminhamos para o horário próprio de mais uma colher de blues, três notáveis títulos para Wire Object 47. Four Long Years já era habitual por aqui, pela primeira vez experimentámos este Out Currency, que é impressionante. Um salto ainda para All Fours, Wire, Mr. Newman e companheiros, sempre em grande forma, já vão 30 anos, pelo menos, desde o tempo glorioso de Pink Floyd. Aliás, Pink Flag é o tema que eles usam, o nome que eles usam agora na editora que lança os seus discos. Sensitivity levels, confusion limits. The density of hundreds of ideas. In the field of view, energy appears. A fluxus level ride of evolution. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Maio 1968. Uma jovem estudante regressa à casa após uma carga policial. Face aos acontecimentos que mudaram radicalmente os dias e as noites de Paris, os pais de Isabel decidem mudar-se para uma casa de campo. Mas ela não pensa noutra coisa, senão voltar a Paris. Les Paradis Perdus, os paraísos perdidos de Elie Cisterne, um dos filmes para ver no Onda Curta deste domingo, ao fim da noite, na RTP2. Desire. Meia-noite, está a última colher de blues da semana em território do Viriato 25, 9 Toca do Lobo, Radar 23, 1 da manhã, de segunda a sexta. Socorremos-nos esta semana e a próxima também da Blues Odyssey de Bill Wyman. De algumas das suas descobertas enquanto A&R. Como esta de Pine Top Smith. Depois Blind Willie Walker e... Pine top boogie woogie. Now, whenever I'm about to dance, I'm just like I tell you. Now, when I say hold yourself, I want all of you to get ready to stop. And when I say stop, don't move. And when I say get it, I want all of y'all to do a boogie woogie. Hold it now. Stop. Boogie woogie. That's what I'm talking about. This time, I want all of you to get ready to stop. When I say stop, don't move a peg. When I say get it, everybody mess around. Hold yourself now. Stop. Mess around. That's what I'm talking about. Hey, little girl, you stand there with the red dress on. Back right up here at this piano where Mr. Pine Top is. That's right, face the audience. Now, when I tell you to hold yourself, you get ready to stop. You hear? And when I say stop, don't you move a peg. And when I say get it, I want you to shake that thing. Yourself now. Stop. Shake that thing. That's what I'm talking about. Now I'm gonna pick this piano. recuperando a primeira fase. O álbum é duplo e muito intenso. Esta primeira parte, que termina esta semana, tem as piores condições sonoras, como já tiveram uma ocasião fácil de reparar. É a Blues Odyssey de Bill Wyman, a Rolling Stone. Para a semana os registros são bem mais limpos em termos áudio. Foi a vez de Pine Top Smith, também Blind Willie Walker. Happy boy, I'm telling you, that's the way to do. After drink water, she brought gasoline. Now listen, tell ya, doing me money mean. I'll tell you, that's the way to do. Talk about your good boy, ought to see mine. Ain't so pretty, but she sure dressed fine. That's the way to do. Talk about your gal, ought to see mine. She's the sweetest gal in town. I'll tell you, that's no way to do. Hey, hey, pretty thing. Hey, pretty thing. I'll tell you, that's no way to do. Music man, any grain. Play the thing for as long as you can. I'll tell you, that's no way to do. Ain't that mean? I'll tell you, that's no way to do. Hey, hey, play the thing, boy. Talk about your brown, you ought to see mine. Ain't so pretty, but she's the sweetest in town. I'll tell you, now that's the way to do. I'll tell you that show is grand. I'll tell you now that's the way to do. When you beg for water, they bring gasoline. Then they tell me that ain't doing me mean. Talk about yourn, but you ought to see mine. Ain't so pretty, but she showed her just fine. I wanna tell you, babe, no way to do. Pussycat blues, but please tell me, old pussycat, but you keep a whining all night. Tell me, old pussycat, but you keep on whining all night. There's an old Tommy just treating you all right. Now

é meia-noite. O reconhecimento chegou com a banda sonora de Magnólia. Agora, Amy Mann está de regresso aos discos e a Lisboa. A 18 de outubro, o Coliseu celebra a simplicidade da música de Amy Mann. Bilhetes já à venda. Amy Mann, 18 de outubro, Coliseu de Lisboa. Apoio Radar. Olá, boa noite. Sintoniza a Radar. E com a Radar, entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda a sexta-feira, Viriato 25. A nova Toca do Lobo. Hi. Then you picked the wrong place to stay. 25, aí estamos na hora complementar da edição que liga as noites de sexta a sábado e que marcam também a despedida de mais uma semana de atividade entre as 23 e 1 da manhã por aqui na pontinha da Antena Radar 97.8, emissão online www.radarlisboa.fm, praticamente tudo no blog radar.blogspot.com. All My Friends, desta vez a parceria dos LCD Sound System com John Cale. Boomerang mais tarde, por enquanto, Sun Kill Moon, quase em jeito de Neil Young and Crazy Horse, só o início, claro, é um título do álbum April. Chama-se Tonight the Sky. Your I'm not afraid to die. Rádio 25, na edição sexta para sábado, pontinho da antena radar. Soaram os Sandkill Moon, de Marco Zalek, álbum April, do respectivo mês. E desta vez o tema Tonight, The Sky. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Com a chegada dos anos 90, os Depeche Mode surgem com uma pose mais rock. Despedem-se da década anterior com o clássico Violator e regressam em 93 com Songs of Faith and Devotion. As eletrónicas tornam-se mais negras e pesadas, e as músicas revelam letras ligadas à religião e a questões pessoais. O álbum que confirma a maturidade dos Depeche Mode está esta semana e na íntegra na Radar. Álbum de família, com Tiago Castro. A próxima audição larga, inteira mesmo, é domingo ao meio-dia. Depois recupera-se também ao longo da noite, na próxima semana, Depeche Mode. Songs of Faith and Devotion, 1993. Porque há no horizonte próximo um boomerang na hora complementar de Viriado 25, e depois lá mais para o fim, na ponta da língua. In your room, it's time. We let the morning come soon. We leave me lying here in your favorite darkness. Depeche Mode, Songs of Faith and Devotion, 1993, Tiago Castro no álbum de família, com uma apresentação inteira no próximo domingo ao meio-dia. A lot of the time was spent actually just trying to get sounds and trying to find sounds, invent them. Nowadays it's pretty easy. Radar Alternativa. Radar Feriado 25 Noite, dentro edição de sexta para sábado. Daqui a pouco há Boomerang. E entretanto, You Never Miss a Beat. Kaiser Chiefs, o álbum novo, Off With The Heads. Miss a Beat, Kaiser Chiefs é o operativo para o álbum Off With The Heads e foi solta por aqui na emissão de Viriás 25. Radar, convosco até à uma da manhã. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Tennessee. Spending daylight, slide down, bankrupt on the other side. Some sweet girl playing my life runs off with a boy whose bike she esta noite entregues ao volume 1 de Wasp Star, assinado XTC, já na altura em que não tinham editora Major e assinavam, portanto, na Cooking Vinyl, que tem sido o refúgio, o porto de abrigo de grandes nomes como ultimamente American Music Club, por exemplo. XTC. Yeah. vision is skewed. Stupidly happy, I'm coming unscrewed. And if a devil walks up drifting in the disguise, I'll take him by the collar, so give him the eyes. Stupidly happy, now you're my defense. Making sense. Os temas ou Playground ou Stupidly Happy aparece em breve por aí na antena da Radar em SOS Radar, por aqui no Viriato 25 de sexta para sábado e no Boomerang. É o Ajudar a Arrumar Wasp Star Number 2 Volume 2, os XTC. Noite dentro do radar, ainda na ponta da língua, para desfrutar e a rodar mais daqui a pouco, cerca da meia-noite e 50. Hollywood hunk, you Almada, Lisboa, Oeiras. Radar 97.8. Feriado 25/23, 1 da manhã, noite de sexta para sábado, na Radar, Uptown, Primal Scream. Hora do bolo. chá das 5 é o momento mais democrático da semana. De sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. A hora do bolo é o que surge imediatamente a seguir ao final de Viriato 25 e, portanto, após a uma na antena da Radar, a outra hora, a partir das duas, ocupa-se do palco Radar com os Arctic Monkeys. A agência Lusa de Pedro Pereira Dias tem esta semana em foco os pontos negros. Din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din kar da ka din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar da ka din na tang ka ta jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko pata ke to ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din din. E por aqui na rubrica final fixa de Viriato 25, na ponta da língua, o polaco Aida Maki. Вітер віє, трава шумить. Вітер віє, трава шумить. А в тій траві козак лежить. Над ним коник зажурився, по колінця в землю вбився. Вижу щирість твою, йди коню додому, хай розкажеш всю правдоньку. Несті коню надо мною, бо я вижу щирість твою, йди коню додому. Скажеш всю правду, а як вийде стара мати, хай буде тяся питати, ти конику вороненький, де мій синок молоденький, знайшов собі в царя дочку. Чистім полі земляночку, знайшов собі в царя дочку, чистім полі земляночку. Мамо, після смерті знову народився. Не піддавайтеся смутку, виконуючи обов'язок. А щодо обов'язку, знайте, немає кращого, як битися в ім'я релігійних принципів, свою землю боронити від ворога, віддати життя в бою і здобути славу героя. Foi a dedicatória esta semana a Aida Maki, o polaco, com o álbum Kobzar. É o final da edição de hoje de Variado 25 e também de toda a semana. Ficam os votos de um bom fim de semana do habitual Take Care. E de que mantenham o desejo de listening to the radio. É o que deixo aqui, Steve Earle. Top of my shift, frog in my throat, sleep in my eyes. Starting to drift, cup of hot juice, checking the sky. Never can tell, making my list, checking it twice. Passing my belt, flipping my switch, checking my mind. Radar é uma hora.